asa branca voando nas ondas do rádio, fazendo ponteio pras ave-marias. A estrela d'alva ao bater do sino, brilhando distante, perdido de fim. Companheiro do vento, criatura da noite, uma nuvem cigana, olhando o tempo passar. O domingo no parque, catavento girante, não descobre o segredo que rola na espuma do mar.